Quando o sol se põe no final da Avenida Caxangá, despertam as histórias do Velho Oeste. Histórias do Velho Oeste. Programa de rádio que se propõe a contar histórias dos bairros da Zona Oeste do Recife a partir das vozes de seus protagonistas. Salve, salve, galera! Boa tarde para você que está nos ouvindo. Aqui quem fala é Priscila Oliveira. E aqui o Saci Pererê. Está começando mais um Histórias do Velho Oeste. Uma série de 24 episódios sobre a história das pessoas, lugares, tradições e lendas da Zona Oeste do Recife, que você vai conhecer aqui. Todos os sábados, à 1h30 da tarde, na Frei Caneca FM, a rádio pública do Recife. Nos domingos ao meio-dia, vamos ao ar pela rádio comunitária Aconchego e tem reprise na quarta-feira, às 17 horas. Eu vou começar por Padre Henrique, Sétimo Campos, aí na Várzea, Campos do Banco, Favela das Cachorras e Cabeça de Vaca. Histórias do Velho Oeste é uma realização coletiva da equipe da rádio comunitária Aconchego, que fica localizada no bairro do Engenho do Meio, no prédio do Serviço Integrado de Saúde, SIS. Aí, Gerdiane, bota a Cláudia Barroso aí. Vai, Maria de Guerra, para me lembrar o passado, minha filha. Meu passado quando eu dançava os boleiros. Tudo eu faria para não lhe perder. Acontece que eu, não sou eu que vou sofrer. Foi você que me perdeu. E você, tem acompanhado com a gente as histórias do Velho Oeste? Se estiver chegando hoje, pela primeira vez, vem com a gente conhecer um pouco mais sobre a história das nossas comunidades e sobre a vida das pessoas que constroem essa cidade. Muitos de nós não vivemos nem temos ideia do que foi a cheia de 75. Em nosso programa de hoje, vamos conversar com algumas pessoas que enfrentaram a enchente. Conversaremos com Dona Ivone e seu filho Ivaldo, moradores do bairro da Iputinga. Eles vão contar pra gente como viveram esse momento histórico de dificuldades e desafios. Se acomode por aí, pois Histórias do Velho Oeste traz hoje o episódio O Dia que o Rio Capibaribe Virou Recife. Meu nome é Ivone Jesuína da Cunha, tenho 77 anos. A minha família veio de Tracunhaé, porque minha mãe ficou viúva lá em Tracunhaé, veio embora. E aqui ela arrumou um namorado, e desse namorado surgiu essa coisa linda que está aqui. Sim, aqui mesmo, aqui no bairro da Iputinga, me criei aqui, me casei aqui. Construí minha família aqui, uhum. E fiquei também viúva aqui, né? No mesmo lugar. Construí minha família, graças a Deus. Casei com 13 anos. E para me casar, precisou aumentar minha idade para 16 anos. Eu sou de 43 e meu pai botou como eu era de 40. Porque na época não casava. Só casava com 16 anos. Então, eu construí minha família aqui, né? Me casei, fui feliz no meu casamento. Só me separei porque Papai do Céu levou meu esposo. Mas convivi com ele 40 anos. Nos dias 17 e 18 de julho do ano de 1975, Recife ficou debaixo das águas do rio Capibaribe. 80% da área habitada da cidade ficou alagada. A Avenida Caxangá se converteu num rio com 4 metros de água. Foi a maior catástrofe do século XX da capital pernambucana. A enchente provocou a morte de 107 pessoas e deixou cerca de 350 mil desalojados. Mas, como sempre, só depois da tragédia que o governo teve a iniciativa da construção da barragem de Carpina. Foram identificados durante a enchente 32 afogamentos, 13 casos de morte súbita, a maioria por ataque cardíaco, e 28 mortes naturais, muitas por doenças gastrointestinais causadas pelo consumo de água contaminada. Também houve 4 suicídios. Conta a lenda que no Recife, o rio Capibaribe se encontrou com o Beberibe para formar o Oceano Atlântico. Os rios que possuem grande importância na história do Recife se misturaram com a própria história da cidade. A falta de cuidado dos governos com as águas do Recife reflete no descaso com as populações mais pobres, que muitas vezes são as que vivem mais perto das águas. Em 1975, teve uma cheia muito grande aqui. Eu morava não aqui, no outro lado da rua aí, do outro lado. Eu estava com 6 meses de grávida e vim, daí de lá eu vim morar aqui, já nessa casa aqui, né? Eu estava com 6 meses de gravidez da minha filha, o número 4. A cheia de 75 marcou a vida de Dona Ivone e de sua família no bairro da Iputinga, mas também marcou a vida de milhares de pessoas no estado de Pernambuco. Então, veio essa cheia, a gente ficamos dentro de um barco, eu, meus filhos, que eu tinha era o fogão, porque a comida cheia levou tudinho. Botou mais de 1 metro d'água dentro da minha casa e a gente ficamos com fome. Vinha um helicóptero, soltava a comida, às vezes caía dentro do barco, às vezes não caía. Então, né? Ele saía daqui pro alto do Mandu para comprar um pão para a gente comer. Roupa também, o helicóptero às vezes soltava, às vezes caía dentro do barco, às vezes não caía. E eu fui levando essa vida assim mesmo. A família de Dona Ivone passou a enchente sobre um pequeno barco amarrado a uma árvore. Ivaldo, filho de Dona Ivone, nos conta um pouco das suas lembranças desse momento. Meu nome é Ivaldo da Cunha, eu tenho 59 anos e eu cheguei a participar desse momento aí. Foi tão triste que eu lembro que a gente ficou tudo sem água, dentro de um barco aqui, uma canoa, amarrada no pé de goiaba que tinha aqui atrás de casa. E o pior de tudo foi a falta de água. A sorte nossa foi que veio uma jarra cheia d'água, boiando, e pegaram essa jarra. Quando pegaram foi mesmo que ter achado uma mina de ouro, porque foi que matou a sede da gente. Estava todo mundo com sede, a gente não sabia mais o que fazia. Então, essa jarra veio boiando da casa de alguém que, certo, né, estava aberto e a gente pegou, conseguiu pegar essa jarra. Foi a salvação, porque sem a comida era mais fácil passar, agora sem água era mais difícil. E essa jarra foi a salvação, entendeu? E o medo que a gente também passou, que a canoa, com mais de 2 metros d'água aqui fora, tinha uma vacaria aqui que tinha muito gado, e os gados ficavam rondando ao lado da canoa e a gente ficava com um pedaço de pau para os gados não bater na canoa, porque ele podia dar uma cabeçada com o chifre e arrombar a canoa. Se arrombasse a canoa, morria todo mundo, né? Infelizmente morria todo mundo, porque era muito gado mesmo, a vacaria era muito grande. Inclusive teve gado que até sumiu nessa cheia, né? A água levou, chegou a arrastar. É na região do Caiara, dentro da Iputinga, que Dona Ivone e Ivaldo moravam, pertinho do rio Capibaribe. E o rio Capibaribe passa bem aqui atrás da casa nossa, né? Mais ou menos, eu acho que dá uns 700 metros, 800. Fica próximo. A gente aqui da casa nossa, a gente via a correnteza muito grande no rio, né? Um rio muito alto, muita água. A gente via passar móveis, via passar tanta coisa no rio. E a gente daqui de trás, a gente estava vendo tudinho. Muito. O medo da gente era que a corda não quebrasse, o barco, porque se fosse morria todo mundo. O barco ficou muita gente, ficou. Não ficou um barco só, era dois barcos. Era dois barcos. É aqueles barcos que antigamente o pessoal tirava areia no rio Capibaribe. Era duas canoas. Então, eu acredito que tinha mais na faixa de umas 20 pessoas ou mais no barco. 20 pessoas. E eram dois barcos. Aí não só tinha a família nossa, tinha a família também do meu pai, né? A outra tia da gente. A maioria era criança. É, somente da família da gente tinha na faixa de umas 8, 9 crianças, né? Aí tudo era pequeno. Quem tinha uma casa com laje ou primeiro andar se refugiou aí. Outras pessoas e famílias inteiras precisaram ser levadas para outros espaços para se resguardar do rio. Você perguntou assim, o pessoal ficou alojado em escola. Ficou alojado em escola, sim, mas fora daqui do bairro, porque todas as escolas daqui foram inundadas. Não tinha espaço para ninguém. É, quem tinha uma casa que tinha primeiro andar, tinha uma laje, ficou em cima da laje. Mas as escolas mesmo aqui, todas elas foram inundadas e não tinha como abrigar o pessoal. Muita gente saiu do bairro, né? Foram morar em casa de parente, em Paulista, em Casa Amarela, Ibura, né? Cidade Universitária, que não vai água ali. Aí procurou para esse lugar, mas quem ficou aqui é só quem tinha primeiro andar em casa, né? Tinha laje. É, ou então, essa casa que eu falei, que não entrou água, só. Após passar um momento mais difícil, quando a água baixou, a família de Dona Ivone precisou de ajuda. 2 dias dentro desse barco, até a água baixar. Aí depois, quando a água baixou, aí meu esposo foi lavar a casa para a gente vir para dentro de casa. Meus filhos não tinham uma roupa que vestisse. Para lavar a roupa que eles estavam com ela, precisava ficar tudo de calcinha, que era pequena. Quando enxugava, vestia. No outro dia, tirava, lavava. Então, quem dava as coisas a mim era a irmã do reitor. Meu esposo trabalhava na universidade. Mandava uma feira básica, uma cesta básica, mandava roupa para as meninas. Colchão, a gente dormia no chão, no lençol. Então, ela mandou colchão, mandou roupa, mandou comida. Mandou tudo pra gente, era que praticamente ela sustentava a gente. Ela ajudava meu esposo, porque o que ele era pouco. Então, assim, a minha vida foi essa, foi levando assim. Eu tinha, na época, eu tinha... Peraí, Elaine... Tinha nove. Tinha nove filhos. Meu esposo era funcionário público. Então, muita gente lá me ajudou. Muita gente me ajudou. Porque ele era muito querido onde ele trabalhava, na reitoria. Qual era o nome do esposo da senhora? João Severino da Cunha. Ele era muito querido por todos lá e todos me ajudaram muito. Esse pessoal da outra rua vinha para aqui, não tinha muro, era uma cerquinha de arame. Aí os pessoal vieram tudo para aqui, para casa. Os colchões olharam tudinho, não tinha onde dormir. A única coisa que pôde salvar foi o colchão da minha cama. Eu dormia com meus filhos na minha cama, tudo trempadinho, sabe, em cima do outro, mas deu para dormir. Quando foi depois, foi que meu marido foi comprando as coisas, essa dona Vilma ajudou também. Então eu estava com 6 meses de grávida de Elaine, não foi, Ida? Foi. Era com buchão, passando necessidade, tinha hora que eu nem aguentava, o menino mexia também muito com fome, né? Porque ele se alimenta através da gente. Então, foi esse sufoco todinho que a gente passou, muita necessidade, passou fome mesmo, mas as coisas foram melhorando e até foi a única cheia que entrou aqui, foi essa. Graças a Deus a maré enchia, mas não chegava até aqui não. Chegava até na esquina ali, mas aqui não vinha não. Estamos contando uma das histórias que deixou a cheia de 75, a maior enchente que afetou a cidade do Recife e outros 25 municípios banhados pelas águas do Capibaribe. Agora, Histórias do Velho Oeste vai para um rápido intervalo e volta já. A produção deste programa e o funcionamento da Rádio Comunitária Aconchego é feito inteiramente em software livre. Mas você sabe o que é e qual a importância de usar software livre? Software livre é o termo usado para programas ou aplicativos que podem ser usados, estudados, modificados e redistribuídos livremente. Na prática, a utilização de software livre reduz o troca-troca de aparelhos por se adaptarem melhor a equipamentos antigos. Faz com que os programas e aplicativos nos sirvam da maneira como acharmos melhor. O mesmo programa pode assumir diversas formas e sabores. Você é quem vai dizer o que quer e como quer. Software livre, em geral, são feitos e mantidos por comunidades dispostas a ajudar. Comunidades que estimulam a cooperação entre as pessoas. Como os códigos são abertos, cobrar pela instalação do programa ou aplicativo não é muito inteligente. São programas que, quando nos dispomos, estimulam o conhecimento e o estudo. Se aventure, mude seus hábitos digitais, experimente um universo de aprendizado baseado na cooperação e vamos libertar nossas máquinas. Estamos de volta com Histórias do Velho Oeste. No episódio de hoje, o dia que o rio Capibaribe virou Recife, estamos conversando com Dona Ivone e Ivaldo, que nos trazem um pouco das suas lembranças sobre a cheia de 75. E como se a cheia tivesse sido pouco, houve uma grande fake news, o maior boato em linha reta da América Latina. A barragem de Itapacurá estourou. O povo estava voltando à vida normal já, dois, três dias depois da enchente. Aí surgiu esse boato, a barragem de Itapacurá rompeu. Se a barragem de Itapacurá rompesse, ia acabar o Recife inteiro, porque é muita água. É muita água, então foi olha, carro batido na Caxangá, em todo canto, no Cordeiro. Passou tudo correndo. Tudo desesperado. Teve gente até que morreu. Morreu, porque não aguentou passar por esse momento dessa enchente. E quando estava já muita gente até voltando a trabalhar, né? Porque tem gente que mora aqui, mas trabalha em Boa Viagem, em Olinda, ia trabalhar, saíram correndo feito uns loucos pela rua. Foi bicicleta batendo nas pessoas, moto, foi carro batendo um no outro, foi tanto acidente. E é isso, a gente ficou, todo mundo ficou desesperado aqui, todo mundo. Era segunda-feira, dia 21 de julho de 1975. Alguns dias depois da grande cheia de 75, Recife enlouqueceu por conta de um boato. O grito ecoava por toda a cidade. Itapacurá estourou. Milhares de pessoas correndo de um lado para o outro, ônibus e carros na contramão. Só depois da constatação das autoridades que a situação em Itapacurá estava normal e diversas publicações de boletins na rádio, Recife foi se acalmando aos poucos. Meu nome é Jussara, eu sou farmacêutica. Na época do boato da enchente lá de 1975, eu morava em Areias. É um bairro da cidade onde não atingia enchente, porque é mais alto que a parte baixa de Recife. E o que eu tenho a contar é que, na época, eu fazia faculdade, eu ia para a universidade, e eu vim ali pelaquela ponte que faz a ligação da Rua Nova com a Rua da Imperatriz. E no meio da ponte eu vi o pessoal todo largando os carros e os ônibus e correndo. E eu sem saber o que estava acontecendo. Aí eu saí rápido, entrei numa loja que ficava de esquina com a Rua da Aurora e a Rua da Imperatriz, que acho que na época se chamava-se Casas Pernambucanas, um negócio desse. E nesse momento eu perguntei ao pessoal, as portas dos comércios tudo baixando. Aí eu perguntei o que estava acontecendo. Aí me disseram que tinha uma tromba d'água, como é que se diz, a barragem de Itapacurá tinha estourado e que ia inundar Recife. Então eu saí, aí eu fiquei conversando, liguei um rádio, que eu utilizava um radinho para escutar, e nesse radinho o pessoal falava que era mentira. E no momento que eu estava na loja, tinha uma senhora que estava grávida, chorando muito e apavorada, porque tinha deixado dois filhos em casa e a área que ela morava era uma área que inundava. E ela desesperada, coitada, chorando, e eu dizia para ela, se acalme, porque isso é mentira, estava dizendo que é mentira. Então, a senhora se acalme para poder a senhora chegar bem. Seu destino em Recife vira mar. A enchente de 75 foi uma das maiores e mais lembradas. durante as décadas de 60 e 70, houveram outras cheias que deixaram suas próprias marcas. No caso da família de Dona Ivone, muitos parentes foram embora do bairro da Iputinga antes dessa grande cheia. Minhas irmãs moravam aqui, tia Jacina, Regina, Zezeta, a sua tia também, morava aqui. Aí não conseguiram, não quiseram ficar mais aqui não. Aí foram para o Imbura. Abandonou tudo e foi morar no Imbura. Me chamaram, eu disse, não, vou não. Vou não porque eu não vou deixar minha casa aqui para morar no Imbura, não vou não. Mulher, vamos embora porque você vai ficar aqui. Outra cheia virão e você que tem muito filho. E é muito complicado, eu disse, vou não, eu vou ficar aqui. Aí, depois de um mês, foi que veio outra cheia novamente. Aí eu fiquei aqui, mas graças a Deus ela não entrou. Aí elas foram embora. Até hoje moram lá. Foram muito antes da cheia de 75. Agora já foram para lá. Já foram para lá nessa intenção de não passar pelo momento que a gente passou. Porque parece até que eles estavam adivinhando que um dia fosse acontecer isso. Foi tudinho, só ficou a gente aqui. É, mas a maioria foi, só ficou mamãe e o Gessino. Aí foi-se embora Regina, Zezeta, Carioca, né? E Gessina. O rio Capibaribe, feito cobra grande, engoliu as terras, engoliu as casas, roça seca, e engordou seu corpo, engolindo as noites, engolindo os dias, o rio Capibaribe. Na cheia, o rio invadiu as casas, as ruas, os bairros. Essa tragédia não mudou a relação muito especial que as pessoas têm com as águas do Capibaribe. Camarão, cada camarão tá, até pitu a gente pegava. Meu esposo na época botou para pescar. Aquele dinheirinho que ele pescava, que trazia a comida para dentro de casa. Quando ele largava de 5 horas, eu já ficava em casa para fazer a isca do pulsar, né? Para pulsar, vamos chamar gereré, eu chamava pulsar. Aí eu já iscava tudinho, com um pirão de coco, com sardinha. Aí ele ia, quando ele vinha com duas latas desse tamanho, que chamava na época, aquelas latinhas de manteiga, as pessoas chamavam loré. Aí ele chegava, eu ia tratar, teve um dia que eu ia dormir, de 2 horas da manhã, porque tratava tudinho, lavava bem lavado, pesava, e ele levava para a reitoria para vender. Quando ele chegasse, aquele dinheirinho era o que era. Eu passava o dia todinho no rio, pescando. Eu entrava no rio de 7 horas da manhã, vinha para casa almoçar de meio-dia, voltava de novo. Quando a latinha estava cheia, chegava de 6 horas. Eu saía de manhã, quando era de meio-dia, eu trazia a lata cheia de camarão. Aí voltava de novo. Quando era 6 horas da noite, meu pai chegava, ele levava até a janta da gente. A gente jantava dentro do rio mesmo, no bar. A gente tomava café dentro do rio. Aí ele pegava e ficava até 10, 11 horas da noite. Aí vinha com outra lata cheia de camarão. Camarão, mas era muito bom. O rio Capibaribe, muita gente sobrevivia sobre dele, né? Tirava areia, pescava, fazia um monte de coisa que dava para sobreviver, né? Hoje não, hoje está desse jeito aí. Tá com descarga de hospital, tá com um esgoto, né? Muito esgoto aí. Pode ver que a água do rio hoje agora tá preta. Nem camarão mais tem no rio Capibaribe, camarão, peixe. Eu saía pra pescar, pegava cada peixe camurim desse tamanho. E hoje não tem mais. Não tem, porque os peixes não sobrevivem com água de esgoto. Tá tudo contaminado. O rio Capibaribe não só deu e dá de comer a muita gente. Por muito tempo, foi também uma fonte de lazer para as pessoas, como nos contam Dona Ivone e Ivaldo. O rio era muito limpo. Era limpo. A gente olhava, via a areia. Tomava banho no rio. Tinha dia que quando eu dizia assim, hoje eu vou tomar um banho na maré, meu esposinho, tu vai acabar com isso, que eu não sabia nadar, nem sei. Aí eu ia, mas ficava na beira, mas ele, enquanto eu estava tomando banho na maré, no rio, meu esposo estava com o barco perto de mim. Ele trabalhava, quando na folga, ele trabalhava no barco. Aí ele ficava perto. Aí eu tomava banho, se eu chegava em casa já tinha água para enxaguar, água limpinha. Mas eu gostava de tomar banho amarelo, era louca para tomar. A água era limpa, parece a água da torneira hoje. Parecia. A gente, eu lembro que todo domingo, Painho levava a gente, levava eu, Irã, Ed, tudo para tomar banho no rio. A gente tomava banho, ia chegar lá, a água era muito limpa. Hoje você tem nojo de ver o rio do jeito que estava. E assim, após ouvir a história de Dona Ivone e Ivaldo sobre a cheia de 75, nosso programa de hoje vai se despedindo. Agradecemos muito a Dona Ivone e Ivaldo por compartilharem essa história de sofrimento e superação. E a Nino, que para conhecer um pouco mais de suas raízes na Zona Oeste do Recife, contribuiu com a pesquisa e as entrevistas. Se você perdeu algum de nossos programas, vem conferir essas e outras histórias do Velho Oeste no blog da Aconchego. radioaconchego.milharal.org. E toda semana, pelas ondas do rádio, uma nova história. Anota aí os horários também. Sábado 1h30 da tarde, na Freicaneca 101.5 FM. E domingo ao meio-dia, na Rádio Comunitária Aconchego, direto da própria Zona Oeste. Na Aconchego temos também reprise nas quartas, às 5 da tarde. Gostou do programa? Tem uma história da Zona Oeste para contar? Entre em contato com a gente através do número 99721-5409. Repetindo, 99721-5409. O programa Histórias do Velho Oeste é uma produção coletiva da Rádio Comunitária Aconchego. Os integrantes da equipe são Alessandro Andrade, Diego Rodrigues, Gus Cabreira, Márcia Rezende, Priscila Oliveira e Saci Pererê. O programa Histórias do Velho Oeste é uma produção da Sociedade Civil para a Freicaneca FM, a rádio pública do Recife.